noite fria cai sobre mim. Tarará. E no deserto me encontrar. Vive cercado por egípcios e por faraó. Sendo impedido de prosseguir. Abrir o livro e a palavra de Deus coloca que o Cordeiro foi o único digno, e esse é Jesus que veio a este mundo, caminhou entre nós, morreu, mas ressuscitou. Ontem ouvimos falar sobre adorar a Deus com entendimento e com reconhecimento de quem Ele é. Você sabe verdadeiramente quem é Deus? A grandeza daquele que o universo não pode conter, mas que escolheu habitar na sua vida, na minha vida. Não despreze o poder que há em ti, o poder é o grande. Exalte a Ele com essa consciência do poder que habita em você. Digno de glória, de todos. Só Tu és o Senhor. Teu Espírito se move sobre as águas do mar. A Tua glória está aqui neste lugar. Mais uma vez, digno de glória, de todo louvor, digno de honra. Só Tu és o Senhor. Bendito seja o Senhor. imaginar que é sobrenatural e que não está em homens, mas está em Jesus, o nosso Deus amado, real, vivo, eterno. E Ele está aqui nesta manhã para demonstrar o poder dEle, se você quiser. Então abre o seu coração, fala: Senhor, eu quero ver o Teu poder nesta manhã. Senhor, eu quero ver o Teu poder nessa manhã. Declare, diga aí, feche os seus olhos e diga: Senhor, eu quero ver o Teu poder nesta manhã. Eu quero ver o Teu poder em nome de Jesus. Thank you. Deus, nessa manhã, um coração quebrantado. Coração quebrantado é a mesma palavra que Jesus quis dizer quando falou que os humildes verão a Deus. Nós precisamos ver Deus, não aquilo que nos cerca. Vamos ficar de pé. Vamos fazer essa oração. Ele move o coração de Deus, querido. Isso, quebrando seu coração diante do Senhor. Ele vai mover os céus em nome de Jesus. Mais uma vez, declara ao Senhor. Júnior estará aqui orando, encerrando o culto dessa manhã. E eu te convido a estar aqui à noite. Nós queremos ver tanto a manifestação de Deus na nossa vida. Nós vamos celebrar pela maravilhosa graça que temos em Cristo Jesus. Maravilhosa graça. Teu amor. Teu amor que nos faz. Cruz, o sangue me salvou, minha dívida pagou, porque hoje livre estou. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O rei da glória, o poderoso Deus. Amém.